2000, остальные сразу фильма. То есть так, здесь пара бизнес связи, очень на зерно выше, на электрокризаде, там что лежат. Autorizado é o nosso 7, o vento 120 graus, 1 a 12 nós. Nossa, tá autorizado, reporte na papai para ingresso. Ok, mantenha a posição na papai, aguarde para ingresso. Aeronave decolando na cabeceira, 17. Romeu Oscar, vento 120 graus com 1 12 nós. Decolagem autorizada, pistão 7. Mantendo o voo 5 Delta. Salvador, frequência na noite, décima norte 5. 2008, décima 100, 050. Final LS, tudo bem. Para 4-2-3, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa o tráfego decolado da 97, vai sair via litoral sul. Reporte curta final, 4-4-2-2. E o Romeu Rosa decolou aos 4-2. Via Corredora Xé, reporte passando farol de Itapuã, Kilo Romeu Oscar. Reporta na Itapuã. Resultado pouso autorizado na 0, vento 120 graus, 1 a 12 nós. Resultado pouso autorizado, 4-4-2-2. Kilo Romeo Oscar, chame agora o controle. Frequência 1208, Kilo Romeo Oscar. 208, andar. Oscar, mantendo vocês. Foi da chama de voo visual, então para o radar, 25 mais 3. Solo 4-5, libere a direita, chame solo, frequência 1219. Superior, não é isso? 2092, autorizado sinal elétrico de 3, passa para 2 horas. Inferior, ok? A deliberação do controle. Tá passando o eco até o Juliette, está tudo no meio de cima dela. Tá passando o eco até o Juliette, chegou 1-0-4-0-0. A gente já tinha até 1-0-2. Solos 49, libere pista direita, chame solo, frequência 1219. Para o nível 2050, a gente tem 0-1-2. Azul 2790, vento 120 graus, 1-19, decolagem autorizada, pista 1-0. Controle Bom Jesus 2790 Cruze A. Meu teste, saída Momo, restrito 3D. Rádio 2790, contato com a bala de colagem. Tudo aqui, saída Momo para o Jesus 180. Autorizado via para 180-2790, informa que não cumpre o 110 em Momo. Rádio 2790, sim, que também não tem o Jesus 180, confere a instrução exterior da altitude. Autorizado 180-2790, graças. Passando o estilo com o meu óculos, com um tráfego de condição de 1 hora, 5 milhas, como estilo a este, bravo, 92, papá, mantendo 1 no meu teste. Pesada tem interseção, papá, recorte para ingresso, e o controle modifica sua saída para Coral 1 no Bravo, Coral 1 no Bravo. Bruno, então, o senhor solicita? Vou recordar, ok? Autorizado ingresso, reporte em ação. Torre. Estou solicitado o controle legal, mas esse é Coral 1 no Bravo. Coral 1 no Bravo. Passagem 2230, mantenha a postura ativada. Alta, pista 17, o vento 120 graus, 1 duzenada. Serviço está determinado 1 minuto para posição central. Sendo controle MEL 120 decimais. Decolou 58, chama agora o controle, 1208 até a volta. A sua identificação do seu chegado a ponto para o nível de voo 070. Ajuste no 092. Tango Oeste, Golfo Tango, contato radar na decolagem, subindo a 41 graus para o nível de voo 060. Trajeto Oeste, Golfo Tango, Golfo Tango, Golfo Tango, Golfo Tango, Golfo Tango, Golfo Tango, Golfo Tango, plano USA cancelado aos 1559, suba para 25003, suporte 20 nível de voo. Então, essa condição, o confirme sinal de pouso. Autorizado o ILSFP da pista, 1-0, reporte para 1964, deixa o dia para 2007. Ajuste 1092. 2230, solo 08, libere à direita. Chame solo aí na 209. 209, já. Operação para sequenciamento, curva direita proa 240, direção radial 2700, Salvador. Decolou o Zona 1, chama agora o controle em 1208. 208, boa tarde. 964, pouso autorizado no 0120 graus com 1209. Ele reforça isso no 0 com 964. Passando 3205. O 3805 vai estar com a mão de colagem, transmissão voando para o nível 2340. Não voou no nível 340, prossegue via SAS 3205. Vamos ao SAS 5 para 2, no SAS, a gente não gera na 2. Para o ponto, localizador para a esquerda, proa 1694, reduza para 2301. YouTube, ou no amor do sinal 9. O 964 solo, só com 4 lugar à direita, chama solo, 1209. Alfa Charlie Mike Torre Salvador. Ok, tem um braço na sua sequência. Só tem condições de fazer uma fase curta? Uma vista. Aporte na curta final. Vento 1, confirmado. Vento 120 graus. 120 graus, 112 nós. Alfa Charlie Mike. Ok, agilidade. Oi, Salvador, boa tarde, bom 825, final, 1-0. Gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, a aeronave à frente vai fazer um tráfego curto para a pista no 7, o vento predominante 120 graus com 1-12 nós. Aguarde a autorização de pouso 1-0, voo no 825. Autorizado no 7, 120 graus, 1-12 nós, Alfa Charlie Mike. Solo 1-6, libere a direita e taxa que a companhia me escuta, Alfa Charlie Mike. Voo 885, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 1-12 nós. É livre, pouso no 0, voo 1-8-8-5. Alexandre Torre, 1989. 5 Sol, 19, libere pista direita e chame Sol em 1219. 5994, boa, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 120 graus com uma dúzia nós. Continua a aproximação, o evento com 5994. Autorizado pouso, 2584. Confirmo. Pista livre, pouso autorizado, 120 graus com 1219. Sim, pouso na zero, 2584. 4 solos, 2, 3, vibrando à direita, chame solo, 1209. Eita, solo, 219, deixa pra lá. autorizado ir ali ao setor da pista 10, retorno estabilizado. Bravo, pátio 5 livre, está pronto para a gente, táxi, confirme? Zulu, é Bravo. Passaram 223 no Alexandre Torre, 198, decimal 9. O chalé 6315, mantenha o ponto certo. Voo 1194, estabilizado, 3190. Gente, estou no zero, vento 120 graus, com uma dúzia enorme. Pouso autorizado, pista 90, 1164. Autorizado, pouso na 10, voo na 1164. Dado o ingresso, táxi até a cabeceira 17, reporte alinhado, cabeceira 17, o Papa Romeu Zulu, Índia Bravo. Após o gol, o senhor já pode alinhar e manter a cabeceira na 0, na 3 ou na 5. O 164, solo aos 33, libera a direita, chame solo 1209. Estou no 7, corredor achado, decolagem autorizada, vento 120 graus, 1209, Papa Romeu Zulu, Índia Bravo. Vento 120 graus com uma dúzia nós. Decolagem autorizada, pista na 0. Doutora Chef, chame o controle, Salvador, frequência 208 até a volta. 208, muito grato, 1-1. Doente. O Xanel é 315 de Bolos 35, pistão 0, chame agora o controle, 208, uma boa tarde. 208-6-305, boa tarde. Bom, meu filho, eu gravo um dos testes do Corredor Serra, pode parar na data. Eu não vou dar isso, né? Eu tenho 5.700, eu tenho 5.000. Eu chamo o meu 3.5, eu estou tocando a minha decolagem, 3.5, 1 para o meu 3.5.